ZYJ339. Operando em 1.400 kHz. Rádio Ágape, uma emissora da Fundação Evangélica da Assembleia de Deus, em Curitiba, transmitindo o amor de Deus. A partir de agora, você vai ficar bem informado. Está entrando no ar. Ágape Notícias. A informação em primeiro lugar. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você bem informado. Ágape Notícias. Um mundo de informações no seu rádio. Beijo pra você, meu campeão. A partir de agora, vamos juntos, eu de cá, você de lá, pela 1.400 AM até as 22 horas, fazendo a festa.